Elas estão me desejando, eu tô erótico. Hoje tô abusado, eu tô erótico. Vai chegar, eu vou me arrumar. Tô de Armani, Calvin Klein, elas vão atacar. Meu iPhone tocou, os brothers vão bipar. Galera do camarote, a noite vai bombar. Eu tô malhando, eu tô sarado. Tô com dinheiro, tô estourado. Cê tá me olhando, cuidado, eu vou beijar você. Eu sei que vai querer. Elas estão me desejando, eu tô erótico. Hoje tô abusado, eu tô erótico. Explodiu, Fabinho rodou. Pode tirar que tá estourado. A noite vai chegar, eu vou me arrumar. Tô de Armani, Calvin Klein, elas vão atacar. Meu iPhone tocou, meus brothers vão bipar. Galera do camarote, a noite vai bombar. Eu tô malhando, eu tô sarado. Tô com dinheiro, tô estourado. Cê tá me olhando, cuidado, eu vou beijar você. Eu sei que vai querer. Eu tô erótico. Hoje tô abusado, eu tô erótico. Eu quero ver quem tá erótica aí. Elas tão me desejando, eu tô erótico. Hoje tô abusado, eu tô erótico.